ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e com firma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Abençoa, senhora, a maior Ialorixá da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. Abençoa, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor. Abençoa, Cartola. Abençoa, Ismael Silva. Sua bênção em todos os prazeres. Abençoa o Nelson Cavaquinho. Abençoa o Geraldo Pereira. Abençoa o meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa o Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa, Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa. Abençoa, Baden Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos, que nós um só és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! A bênção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.